9645, atentando a aeronave da Avisa 6570. Rodando equipe de solo, reporte para táxi. Vou coordenar e reportar para o táxi Rio. Avisa 6570, intensidade 3, clareza 2. Melhorou, vá? Caso de táxi, por gentileza. Está pronto para o táxi, 6570, com 2:45, estou alternando Natal. Pessoas a bordo, 6570. 02, já. 02, 2:40, Natal, confirma? Afirmativo. Avisa 6570, autorizar o táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera de Samia Torre, na frequência 118, decimal 95, QNH 1097. QNH 1097, Pátio via correção de táxi via Pátio, depois Índia, ponto de espera 118, 95, Torre, Salvador, Avisa Carmen, 6570, bom dia. Papatango, Golf, Mike Alfa, confirme Pátio Pista, aqui da qual? Confirme a radial distância do VR Salvador. Sente, aguarde o cópia. Torre Salvador, bom dia. Avisa Carmen, bom dia. 70, próximo ponto de espera da 10. Cargo 6570, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, avisa Carmen 6570. Rapatão Golf Mike Alpha, pronto, cópia. Rapatão Golf Mike Alpha, autorizado Sierra, Novembro, Hotel Papá, nível 085. Pista 97, primeira curva à direita, corredor Axé. Acione 5167, no corredor Axé, restrito a 1.000 pés, após liberação do controle. Frequência do controle 120, decima 8. Mike Alpha, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Golf Mike Alpha, cotejamento correto, pressionamento táxi, chama a torre na frequência 118, decimal 95. Juliette Romeu, pronto, cópia? Confirme VOB, Rio 9645. 03. Rio 9645, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, quem negar no 017. Até o ponto de espera, quando lá, 118. E na frequência da torre, senhor? Frequência da torre, 118, decimal 95. 295, via Índia. Via Pátio 1, Índia, no ponto de espera chamará a torre. O nono 8 decimal 95, quem negar o 9097. Afirmativo, via Pátio 1, Índia. Paulo 3153, com estacionamento no 8. Então, 3153, coordeno com o Kimi de Solo, reporte para táxi. Reporte táxi. Mike Ginés Romeu, ponto cópia. Autorizado Salvador, Salvador. 500 pés, litoral sul, pistão no 7. Acione 0195, frequência do controle 120 decimal 8. Mais Juliette Romeu, confirma, tá bom? Mais Juliette Romeu, para acionamento táxi, a meta na frequência 118, decimal 95. Controle dessa carga 6570, poderia voar a Jamas ou a Aracaju da presente? Oi, Jamas. Aqui é a presente, Jamas. 19645. Mike Juliette Romeu, reporte quando o plano para o táxi. Autorizado a decolagem, pistão 0, vento 140 graus, 0612 nós. E decolagem para o Rio 9645. Mike Alpha, pronto? O vento 140 graus com 07 nós, autorizado a decolagem de pistão no 7. Papatango Golf Mike Alpha. 9645, decolador 114, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. 9645. Controle, bom dia, Rio 9645. 9645, bom dia, contato radar, sua 310, saída PUCA. 310, PUCA, 9645. Essa carga 6570, chama em Recife, 12545. 2545, bom dia. Bom dia. Saída Momo, transição Froti, pistão no 0, com a primeira curva à esquerda. Sione 5166, frequência do controle 120, decimal 8. Excelente, autorizado Fortaleza, nível 310, viado Azul 119. Saída Momo, transição Froti, decola pela 90, primeira curva à esquerda, 5166 é o transponder, 1208, o controle Salvador. Total 9991, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Já está pronto para pushback e acionamento, 9991. Confia em posição? está no pátio 3, posição 04. No pátio 3, remota 04, confirme? Ah, firmo. Podemos aqui pedir só o reporte para táxi. Cliente autorizado mediante a autorização pessoal do papulhado. Quatro, dois, três e vinte, confirma a alternativa. Tá, 3153, autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio 1 no Inter, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, quem negar 1097. Para. Meu fora. Afirmativo, Romeu, decolador 17, chama controle 120, décima 8, bom voo. 12080, grato. Já regresso. Controle Salvador, muito bom dia, é o papapapá, Mike Gillette Romeu, decolado da 97 na sua escuta. Gillette Romeu, prossegue 510 na escuta do controle. 510 na litoral, Mike Gillette Romeu. Salvador, TAN 3153. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento no 40 graus, com 08 nós. Alinha e decola da 103153. TP55 no 4, passando a posição Conte, serviço radar encerrado, chame Aracaju 203. Chama 123, se você não bate, obrigado, chame para uma bom dia e bom coração. Bom pouso. Golf Mike Alpha, quando possível, o seu estimado de pouso. 1050, Siri. Obrigado. Rio 9645, chame Recife 12545. Recife 12545, bom dia, 9645. Bom dia. Santa 3153, decolador 22, controle 120, décima 8, bom voo. 208, 38, 3153, bom dia. Para o taxi total 999, OCAD de 03, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternando na calma. 3h30 Natal, total 9990, autorizar táxi até o ponto de espera. Via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 1118, decimal 95, QNH 10-18. 10-18, autorizado táxi via Pátio Principal Índia, quando pronto 1895, muito obrigado, um ótimo trabalho, até a próxima. 0-LEDA-3853. Muito bom dia, o total 9991, no próximo ponto de espera da 1-0. Total 9991, autorizado alinhar e decolar, pista 0, vento 130 graus com 08 nós. Autorizado alinhar e decolar, o total 9991. Total 9911, decolar 227, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, total 9919. Obrigado, bom serviço. Bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, total 9911, decolado na sua escuta. Total 9911, bom dia, contato radar, voo 310, saída Momo. 310, na Momo, possibilidade de aprovar, Floti. Foi direto Momo, aguardando Floti. Mas que vamos aguardar direto Momo, aguardando Floti. Controle, o papá, papá, mais que vai falar, tá mantendo sobrevoo aqui no, na boca do rio. Ok. 3153, chame Recife, 1251. 251, 3153. Total 9911, ao centro, solicita que mantenha a saída. Afirmativo, total 9911. Meu Mike é Oscar, confirme a parte pista que decola. Mike é Oscar, confirme a pista. Manati, aguarde cópia. Mike Alves está 40 milhas de Salvador, mantenha o 085 e chame Recife 12545. Papa Romeu, Mike Eco Oscar, autorizado 1000 pés, corredor Axé. Manati. Cordial, prazer falar, câmbio. Positivo, livre. Zero, um, dois, cinco, fim. O meu Mike é Kowalska, convive essas a bordo. Mike é Kowalska, confirmando tá no lugar do Mike é convite. Ok, chame a torre 1895, acionamento e táxi. O ajuste no 08, tem um bom voo. Mike Eco Oscar, o altímetro 08, reposto para o táxi. escuta ao 9911, controle. Na escuta possível, 9911. Informe se tem condições de curvar à direita e voar direto para Abuco. Afirmativo, tem condições. Autorizado, câmbio. Muito obrigado, vamos voar a Abuco subindo para o 310.